já leu minha história, aprendeu, quem não leu vai perder o bonde. Eu sou milho de boa linhagem, cultura e bagagem pra dar e vender. Quem não leu minha história perdeu, e é por isso que eu quero esclarecer. Eu andei pelas ruas da Grécia, eu já fiz peripécias no reino de Atlantis. Fui vassalo do rei Ramsés, sem mover os meus pés daqui desse instante. Fui além das muralhas da China, além das minas do rei Salomão. Sem mover os meus pés dessa sala, eu fui sem sair do chão. Tá no livro, tá escrito, no sítio do Pica-Pau. Pedrinho me fez visconde, sabor de milho intelectual. Tá no livro, tá escrito, no sítio do Pica-Pau. Pedrinho me fez visconde, sabor de milho intelectual. Já leu minha história, aprendeu, quem não leu vai perder o bonde. Eu sou milho de boa linhagem, cultura e bagagem pra dar e vender. Quem não leu minha história perdeu, é por isso que eu quero esclarecer. Eu andei pelas ruas da Grécia, eu já fiz peripécias no reino de Atlantis. Fui vassalo do rei Ramsés, sem mover os meus pés daqui desse instante. Fui além das muralhas da China, além das minas do rei Salomão. Sem mover os meus pés dessa sala, eu voei sem sair do chão. Tá no livro, tá escrito, no sítio do Pica-Pau. O Pedrinho me fez visconde, sabor de milho intelectual. Tá no livro, tá escrito,